Capítulo 2. A questão do dinheiro necessita ser reestudada com oração. Primeira parte. A questão do dinheiro e de seu lugar na igreja exige um reestudo com base nas Sagradas Escrituras acompanhado de oração. O assunto todo deve ser reavaliado e ajustado para estar em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Se o Novo Testamento é, segundo afirmamos, a fonte de tudo aquilo em que devemos crer a respeito das coisas espirituais, então há um motivo verdadeiro para nos inquietar com as atuais práticas financeiras entre as igrejas evangélicas. No momento, não estou pensando no uso que cada cristão faz do seu dinheiro, mas no lugar que o dinheiro ocupa no pensamento e nas práticas das igrejas e sociedades cristãs organizadas. A verdade cristã deve ser encontrada não apenas nas palavras, mas também no clima e espírito do Novo Testamento. A vida de Nosso Senhor no mundo foi tão reveladora quanto suas palavras. Sua maneira de sentir em relação às coisas, os valores que atribuía a elas, suas aprovações e desaprovações são às vezes tão reveladoras quanto seus ensinamentos formais. Uma verdade que podemos aprender com a vida de Cristo e com a sua doutrina é que as riquezas terrenas não proporcionam felicidade humana. É difícil para uma igreja rica entender que o seu Senhor foi pobre. Se ele aparecesse hoje nas ruas de nossa cidade, como apareceu em Jerusalém, é bem provável que seria recolhido como um andarilho qualquer. Se ensinasse aqui o que ensinou as multidões sobre dinheiro, seria colocado na lista negra das igrejas, das conferências bíblicas e sociedades missionárias de todas as partes, como um homem insensato, fanático e perigoso à religião organizada. Nosso Senhor simplesmente não pensava no dinheiro como pensam os seus seguidores de hoje que professam o seu nome, e mais especificamente, não dava ao dinheiro o lugar que os nossos líderes religiosos dão. Para os religiosos, o dinheiro é necessário, para Cristo não era. Ele não tinha onde reclinar a cabeça e romantizamos a sua pobreza, embora sejamos extremamente cautelosos em não falar dela. Apoiamos a sua clara declaração de que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Misturamos o ensinamento de Cristo com os ensinamentos de Benjamin Franklin e dos filósofos do cifrão do dólar, que os Estados Unidos têm produzido em abundância. E os ensinamentos de Cristo perderam o significado para nós. As finanças da igreja fazem parte da vida da igreja e são benéficas e corretas, mas há um perigo permanente de que se tornem importantes demais no modo de pensar dos oficiais da igreja e passem aos poucos a tomar o lugar de coisas mais essenciais. Em nossas congregações locais e em outras organizações evangélicas, há sinais que deveriam causar-nos grande preocupação, sinais de degeneração e decadência que podem resultar em morte espiritual se não forem descobertas e verificadas. De modo mais específico, alguns de nossos líderes religiosos parecem ter desenvolvido uma mente mercantilizada e se tornaram juízes de tudo em razão do efeito que causam nas finanças da igreja. Aquilo que a igreja pode ou não fazer é decidido pela tesouraria. A despesa espiritual é determinada pela receita financeira, sem margem para milagre e sem o reconhecimento de um ministério espiritual desvinculado do dinheiro. Essa prática desastrosa resulta de uma atitude errada em relação a toda a questão financeira referente à religião. Algo terrível acontece em qualquer igreja quando o tesoureiro começa a exercer poder. Presumindo que seja um homem de Deus, ele deve ocupar um lugar igual ao de qualquer outro membro da igreja. E se for um homem com dons e virtudes, exercerá naturalmente alguma influência entre os irmãos. Isso é certo e normal, desde que ele exerça sua influência como homem de Deus, não como tesoureiro. No momento em que ele se torna importante pelo fato de ser tesoureiro, o espírito se entristece e suas manifestações começam a diminuir. Seguem-se, então, frieza e esterilidade espiritual, que tentamos resolver com apelos dramáticos a Deus por avivamento. E o avivamento nunca chega, porque estamos violando as leis de Deus e forçando o Espírito a retirar de nós o seu poder. Repetindo, um sinal de perigo se acende quando um membro da igreja é adulado por sua generosidade e recebe lugar de destaque na igreja, desproporcional aos seus dons e graças espirituais. Adular um cristão por suas contribuições financeiras é uma atitude tão vil quanto se casar com um homem por causa do seu dinheiro. Lisonjear um homem por motivo qualquer é degradante para nós e coloca sua alma em perigo. Lisonjear um homem por suas volumosas contribuições financeiras é também uma afronta oculta, pois por trás dos elogios e sorrisos maliciosos há uma opinião velada de que seu dinheiro é mais importante e mais valorizado que ele próprio. A Bíblia tem muito a dizer sobre o dinheiro e seu lugar na obra e no culto de adoração na igreja. É possível conduzir nosso pensamento e nossas práticas de acordo com a vontade de Deus nesse assunto e também em todos os outros.